elas são como sopros em uma flauta. São sons que vêm, passam e se perdem. E meu universo, canções de dois, de amores, alegrias que marcam, passam nossa mente, atravessam e saem. E meu universo, nada vai mudar meu jeito, nada vai mudar meu jeito, nada vai mudar meu jeito. E meu universo, lembranças são como imagens no espelho quebrado, pedaços que se perdem e se encontram. E meu universo, ondas de alegria, mares de tristeza, vão e vêm, voltam e se escondem. E meu universo, nada vai mudar meu jeito, nada vai mudar meu jeito, nada vai mudar meu jeito. E meu universo, sentimentos são como pássaros em uma gaiola, vivem presos esperando voar. E meu universo, momentos passam e são desperdiçados, enquanto podiam mostrar tanta coisa. E meu universo, nada vai mudar meu jeito, nada vai mudar meu jeito, nada vai mudar meu jeito. E meu universo, nada vai mudar meu jeito, nada vai mudar meu jeito, nada vai mudar meu jeito. Nada vai mudar meu jeito, e meu universo, e meu universo, e meu universo, e meu universo, e meu universo, e meu universo, e meu universo. Meu amor, meu amor, meu amor, meu amor.